Atendendo a pedido liminar feito pelo Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça determinou no dia 15 de fevereiro ao município de Felislândia, na região central do estado, a obrigação de não fechar as turmas finais do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Tereza da Costa Bravo, situada no bairro Alto Social. E caso a medida já tenha sido implementada, que as turmas sejam reativadas para o ano letivo de 2019, no prazo de 5 dias. O município está proibido também de fechar qualquer turma de escola da rede municipal e deve garantir o retorno e a permanência em 2019 dos alunos dos anos finais do ensino fundamental que já estejam matriculados ou que já estavam frequentando as aulas em 2018 na Escola Municipal Tereza da Costa Bravo, garantindo a eles o percurso educacional previsto até então. A administração municipal tem 10 dias para apresentar programa previsto no Plano Nacional de Educação de busca ativa das crianças e adolescentes aptos a cursar os anos finais do ensino fundamental, residentes na cidade e que estejam fora da escola. A notícia de que o município decidiu extinguir as turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Tereza da Costa Bravo foi levada ao MP por mães de alunos, insatisfeitas com a medida e com a consequente transferência dos estudantes das turmas extintas para a Escola Municipal Dona Maria Sofia, localizada no centro e distante quase 3 quilômetros do colégio atual. Segundo as mães, a informação foi transmitida a elas em uma reunião na escola no dia 29 de janeiro deste ano, sendo que o ano letivo teve início no dia 6 de fevereiro, apenas uma semana após a reunião. Segundo elas, o fechamento das turmas, se concretizado, implicará em prejuízos para a educação, pois os ônibus destinados ao transporte escolar já circulam cheios e, com a transferência dos alunos, o transporte ficará inviável. O descumprimento da decisão sujeita o município a multa diária de R$ 1.000. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.